meus carinhos fui me entregar. Paixão de repente eu não pude evitar. Provei dos teus lábios, me lancei no mar. Toquei teu céu e aos teus carinhos fui me entregar. Paixão de repente não pude evitar. Provei nos teus lábios, me lancei no ar. Toquei teu céu ao te beijar. Como essa luz desse sol aqui do meu peso hoje. Ai. Pode pegar o gatinho e a gatinha pra dançar. Fica à vontade, só não pode ficar parado aqui, porque é a dupla dinâmica do Braga.